Salve punks, mais uma edição aí dessa bagaça. Dessa vez aí com um zine Negação Constante, que foi um zine que fiz por volta de 2001. Um zine influenciado em zines de rolê, né? Contando os rolês, assim. Principalmente uma das grandes influências desse zine e de outros que eu fiz depois. Depois eu fiz uma série de zines Nessa ideia aí, né? E aí foi muito influenciado no Traveco, né? Que era um zine do Zé Vampiro, que era tipo um zine diário, né? Ele fez dois números, se eu não me engano, não sei se tem mais algum. Inclusive eu gostaria de tê-los, não tenho mais nenhum deles. Mas foi uma inspiração total para esse tipo de zine que eu fiz aí. Principalmente para esse aí, o Negação Constante. E o outro que eu fiz depois dele, que é o Devaneios da Existência Caótica, que é um zine de rolê também, contando os rolês de BR. E esse agora, Negação Constante, é nessa vibe também, mas mescla umas outras coisas. Mescla frases, poesias, trechos de coisas que eu lia na época, trechos de músicas. Foi feito numa época que aconteceu muita coisa, né? Tipo, o período de 2000, ele foi influenciado nos rolês assim, de 2000 e 2001 que eu fiz, né? Período bem caótico, assim, né? Muita movimentação acontecendo aqui no Rio e nos lugares onde eu fui de rolê. Pontes acontecendo. Nessa época também tinha um espaço chamado Two Light Zone, que era de uma amiga do Spunk, que é uma gótica, né? Ela tinha um espaço de umas festas góticas lá. E aí rolava do Spunk colar lá, e às vezes até o Spunk ficava de DJ e tal. E aí teve um eventinho que rolou lá, né? Rolou banca de material do Spunk e tal. E aí colou vários Spunk de outros lugares, que eu me lembro que colou o Sol da Naus, eu acho, que eles tinham vindo tocar no Rio, acho que tocaram num evento com o Map na mesma época, assim. Depois colaram lá no evento, assim, tipo dos Hardcore, que foi lá nesse caso no Two Light Zone, né? E colou também um punk de Santa Catarina, Vasco Vento. Tinha mais galera de outros estados aqui, né, que vieram tocar nesse evento lá no MAP, né? Mas eles tinham contato com a galera hardcore, mas colaram no evento dos anarcopunk. Mas aí depois vieram pra esse evento lá no Soraya, e foi bem massa lá no Two Light Zone. Nessa época, as tretas entre os punk, os hardcores e os anarco estavam amenizadas, né? Estavam meio pacificadas, né? E várias galeras estavam intercambiando ideias e colando junto, assim, né? Tentando ver a galera que não conhecia, que estava envolvida nas tretas, que não conhecia o outro lado, né? E tal. E aí foi rolando umas trocas massa, né? E só que depois de um tempo que passou e as tretas voltou tudo de novo, né? De outra. Tipo. Deu continuidade, né? Foi só tipo uma pausa, uma breve pausa ali no final dos anos 90 até início dos anos 2000, talvez 2001 ali, né? Mas depois voltou tudo de novo. O Encontro Punk em Campo Grande, que rolou nessa época aí também, foi muito da hora. Foi em Campo Grande, né? Na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no Tijolinho. Aí rolou vários punks do Brasil todo, assim, né? De todo o Brasil todo não, né? Mas de vários lugares do Brasil, Bahia, Sul, BH, São Paulo, né? E Centro-Oeste. Foi o primeiro o gig que eu toquei com Angústia também, na época eu tava tocando Angústia. E aí acho que foi pro primeiro gig. Foi muito massa esse encontro. Depois rolou meu aniversário aqui em casa, né? Foi em setembro, né? E aí veio uma pancaiada, convidei a pancaiada. Foi o primeiro aniversário, na verdade, que eu fiz com os punks aqui em casa. E inclusive a capa desse Negação Constante é com uma foto daqui do pessoal dos punks aqui no dia do meu aniversário. E foi muito da hora também. Depois disso, a galera, algumas pessoas que estavam no meu aniversário decidiram sair de rolê e parece que tava rolando umas paradas interessantes em BH. E aí uma parte da galera que tava aqui partiu pra BH. E aí eu, uma semana depois, eu parti pra BH também. E foi um rolê muito da hora também lá em BH. Fiquei umas duas semanas em BH nos primeiros dias. Inclusive tem uma parte do meu blusinho que tá falando sobre esse rolê. Fala também acho que do meu aniversário, só acho que só não fala do encontro, mas fala de vários rolês, mas esse do aniversário e do rolê de BH, fala, o rolê de BH foi muito da hora. Eu fiquei duas semanas por lá, mas assim, a maior parte do tempo caindo na rua com os punks do Espírito Santo, lá de BH mesmo, punks de vários outros lugares estavam com BH nessa época, foi muito massa, vários rolês, só não rolou gigas nem nada, mas tipo, só foi rolê de rua mesmo, assim, né, bebedeiras, mangueiros, capações total, né, algumas festinhas que a gente foi, né, ensaios e tal, mas gig mesmo não rolou. Nessa época também eu peguei o split na Mijando Canivete com o Desleixo lá em BH, que inclusive deve rolar uns sons aí no programa hoje. Depois disso, um pouco tempo depois, eu fui pra Campinas, pro Dona Tina, junto com o Borat. A gente ficou lá uma semana e pouco por lá. No rolê lá rolou um evento muito, muito massa, muita gente. E tipo, no dia depois do gig, tipo, o chão do Dona Tina só tinha punk dormindo, né? Inclusive nessa época, né, o apelido do Dona Tina era Baratina, né? Porque tinha tanta barata, parecia que tinha mais barata do que punk. Quando chegava a noite, todo mundo dormindo lá no chão, e aí as baratas atravessavam o bagulho voando aos montes, assim, sempre caía uma em cima de você, assim, que elas atravessavam de uma ponta a outra voando, assim, e caía lá. Essa época aí foi muito da hora também, esse evento aí, foi muita, muita, muita gente pra lá e tal. Tem altas fotos aqui ainda, assim, em Xerox, né? Depois disso aí eu fui pra Atibaia, um pouco tempo depois, voltei pro Rio, depois eu fui aí encontrei o Zé Vampiro aqui no Rio, e aí a gente pegou e saiu de BR, pegamos a BR e fomos até São Paulo, né, e fomos até chegar na Anhanguera. Da Anhanguera a gente chegou lá no Dona Tina. Aí depois desse do lado do Dona Tina, aí a gente partiu pra Atibaia, e aí era que ia rolar um piquenique no final de ano em Atibaia, e aí esse piquenique foi muita galera, foi tipo umas 20 e poucas pessoas, 20 e poucos punks, assim, né, mas foi um rolê meio furado, né, que a gente se perdeu no meio do caminho, não achamos a porra da pedra, que a gente ia acampar na pedra, né, pra poder levar um monte de coisa, passamos um dia inteiro subindo a porra da montanha, mas os punks da City, que era pra ser o guia, se perderam, aí a gente acabou se separando em dois grupos, foi um rolê doido, e aí chegamos lá em cima 10 horas da noite, era pra ter chegado de tarde, tipo, era um bagulho de subida de uma hora, duas horas no máximo, a gente levou um dia inteiro pra chegar lá no bagulho, se perdemos, aí começou a chover, e aí não achamos a gruta que a gente ia ficar, ficamos embaixo de uma lona, tá ligado? Não achou até amanhecer, de 10 horas da noite até amanhecer, todo mundo amontoado, não dava pra sentar no chão, não dava pra deitar, porque chovia, escorria pelas pedras. E aí todo mundo amontoado, se revezando, quem ficava agachado, quem ficava em pé, quem ficava em cima do outro. E aí quando chegou às 5 horas da manhã, achamos a gruta, e aí tipo, comemos, fizemos algumas coisas e depois descemos, porque o bagulho estragou todo o nosso rolê. Aí voltamos, descemos, e aí sim a gente foi ocupar os Quest Taturana, que era uma casa que a gente já tinha olhado, né, que o Camundão, que era o punk que morava lá na cidade, ele já tinha visto a casa e falado que o Rolado veio ocupar. A gente passou lá, acho que primeiro antes do Punk Nick, deu uma olhada, né, depois descemos pra ocupar ela em definitivo mesmo, mas fizemos toda a limpeza dela e aí ocupou. Aí começou os Quest Taturana mais ou menos nesse rolê aí, nessa época. Eu fiquei um tempinho por lá, depois voltei pro Rio, depois voltei pra lá de novo e... fiquei aqui no Rio um tempo, Aí depois voltei pra lá, acho que foi pro primeiro gig que rolou lá, foi um gig de uns 150 cabeças, assim, era muita gente. Você andava pela cidade, cidade pequena, né, Atibaia, cidadezinha de interior, e aí pra onde você ia tinha punk. Você chegava num bar pra beber, já tinha punk. Você chegava no mercado, tinha punk. Você ia no sinal manguear, tinha punk. Você ia pra rodoviária, tinha punk. Você ia no Recife, tinha punk. Tipo, infestação na cidade total de punk, assim. Acho que aquele lugar lá ficou apavorado, porque nunca tinham visto tanto punk. E aí foi muito da hora também esses gigs aí. Rolou várias bandas, rolou algumas tretas, né, e tal, como sempre, né? Algumas cobranças de vacilos de outras galera aí e tal. E aí depois disso eu voltei pro Rio com o Bill. E aí isso que vai ser o rolê do outro zine, do Devaneio de uma Existência Caótica, que provavelmente vai ser o próximo zine que eu vou falar aqui. Aí esse zine é todo desse rolê de BR, a gente voltando pro Rio. A gente levou uma semana voltando pro Rio. E aí nesse inteirinho aí eu peguei e fiz esse zine aí, o Negação Constante, que é relatando todos esses um pouco desses rolês todos aí, um pouco dos rolês aqui no Rio, no Ponte, né? Tinha o Ponte de Cascadura, eu acho que o Ponte de Cascadura tava começando nessa época aí, tinha outros pontes, teve o Ponte do Meia um pouco antes, e aí relata um pouco das tretas, né? Tretas na Lapa, treta com funkeiro, treta com careca. E vai, Rio de Janeiro é muita treta, treta pra todo lado, né? Onde você anda, até hoje é assim, né? Antes era pior, né? Mas hoje, até hoje ainda é assim. O bagulho aqui é infestado de gente idiota. É um homem de negócio. Tudo que ele diz é siga-me e pague o preço. Yeah. O zine é no mesmo formato do Direito de Protestar, é uma folha de A4 dividida em 6 partes, né, dobrada em 6 partes, né, aí o zine é fininho. E a capa desse zine, ele é, tem escrito de, na lateral, assim, Punks Fighting Back, e aí em cima, né, o nome, Negação Constante, e aí também do lado, assim, na vertical, assim, o nome na horizontal, e na vertical tá escrito Punks Fighting Back, zine de expressão punk. E aí tem uma foto aqui do pessoal aqui em casa, Perezinho, Boratti. Tem uns outros punk, mas tá meio escuro, não dá pra ver mais, né? Talvez na época dava pra ver melhor, mas as fotos, o material mesmo original vai perdendo a qualidade, né? E aí escrito o número 1, zine, setembro de 2001, ano zero, né? E aí nas outras páginas, fundo preto com colagens de tirinhas, né? Eu sempre fazia assim nessa época, de máquina de escrever. Na verdade, esse daí era com a máquina de escrever retocada na mão, né? Que a máquina de escrever tava me falhando na época. Então, eu praticamente escrevi duas vezes. Escrevi na máquina de escrever e depois retoquei na mão. E parece que é uma escrita até manual, assim, mas não é, não. É tipo que eu retoquei na mão e aí foi, né, do meu jeito de escrever. E aí, na segunda página, assim, tem uma foto, tem uma primeira parte, assim, né, do texto. Esse é todo escrito, o texto é um pouquinho grande, né? Bem mais escrita do que no outro. Tem uma foto do Boratti. Na segunda página tem eu e o Seco, que foi o baterista que tocou na RNS, na Angústia, acho que no Total Revolta Libertária, que rolava na época, né? A gente até tocou essa foto até da época de um gig que rolou aqui perto de onde eu moro, num bairro chamado Jardim Leal, que era num espaço cultural chamado Mama Chowley, que era um espaço assim, com umas ideias afro, né? E aí rolava grupo de capoeira, e hoje eu participei lá do coletivo do espaço, né? E aí eu ajudei a organizar esse evento aí. Foi um evento de punk rap, que pra época foi bem assim, diferente pro que rolava aqui, né? Bem inovador, assim, na verdade, né? Evento de punk rap e capoeira, né? E foi muito da hora. Tô com as bandas narcopunk, as bandas punk e anarcopunk, e rolou eventos pra criança. Tá ligado? E aí essa foto é desse evento aí, que é eu e o Seco era o batera, tocou também, ele chegou a tocar na demo do Angústia, né? no ensaio do Angústia na época. Depois a outra página é só texto mesmo, e tem uma aí na última página tem uma foto minha, que é também desse mesmo rolê do gig que rolou aqui, do evento que rolou aqui, né? E aí no final tem uma foto da Carol, desse gig lá, desse encontro de Campo Grande, que a Carol era vocalista do Angústia, né? E um desenho, né? Use Seu Ódio, um punkzinho com cabelo espetado, né? Com a boquinha de raiva e uns spikes no pescoço. E a que seria a capa final, né? Contracapa, não sei como é que chama, né? A capa de trás, né? Tem um adesivinho que a gente fazia para Manguei na época, era tolerância, não haverá tolerância para um racismo, autodefesa. Aí um soco na cara de um skinhead, assim, né? E aí o contato e tal da que eu tinha na época, né? Mais uma foto minha, né? Botava muita foto minha no zine na época, né? Gostava muito de botar foto de... Botava foto dos punk daqui minha. Gostava muito de ficar botando foto de punk de fora, de punk gringo, não, igual a maior galera fazia. Eu me influenciava muito nos punk daqui, assim, de visual, tá ligado? E pá, nunca fiquei muito tendo muito como referência os punk da gringa, não. Mas é isso, eu vou começar a botar um som agora e daqui a pouco eu vou começar a ler o zine. E assim, é um texto mesclado, né, de várias coisas, é bem direto, né, o texto, eu vou tentar fazer umas pausas, né, para poder compreender o que eu estava tentando expressar na época. Mas aí eu vou botar um som agora e volto com a leitura do zine. Si la libertad es un crimen para el Estado, entonces es solo que sea criminal. ¡Son criminal! ¡Fuera! fascista! Fora nazista! Fora capitalista! Fora! juventude alienada! Aqui estamos, aqui resistimos, vivendo a existência punk. Então, é mais uma noite, mais um rolê. Vindo de vários cantos da cidade, os punks vão se reunindo. Há dias, noites, que são muitos, mas sempre estão lá, entre ruas e becos do centro ou do subúrbio, em uma praça ou boteco, pé sujo, em seus rostos a expressão de ódio e revolta, bebendo, conversando, trocando materiais, zines, pets e outros, mais uma noite caótica, talvez role tretas, como quase sempre, e piadinhas rotineiras, de acéfalos acomodados com a nossa presença, na maioria das vezes os ignoramos. O goró acabou. Vamos fazer uma inteira para comprar mais? Uns falam alto, sorriem, cantam, outros raramente riem. Fazendo um som hardcore de combate, vagando pelas ruas, tentam esquecer tudo que os oprime e os impede de viver. Todas as chances de sobreviver esgotam-se cada vez mais. Será que eles pensam ou só sabem bater? Quebrando regras, rejeitando a sociedade, nós somos punks, invadiremos a cidade. Jacos rebitados, sujos e esfarrapados, roupas pretas e cabelos arrepiados, com uma garrafa de guaraná na mão, varando a madrugada. As feridas estão expostas, os gritos, a dor, sentimentos, tormentos, desespero, angústia, tudo camuflado pela moral. De repente passa um ônibus e alguém grita, roqueiro, viado, heavy metal. Às vezes o ódio forma formas. Tem a manha de apertar um? Lá se vai mais um beck. Não há futuro para nós enquanto seres pertencentes a esta podre espécie humana. Me passa a garrafa de goró. As ruas, as calçadas, as esquinas são nossa religião. O punk como marginal de margem é que traz outros meios de se expressar e propõe a destruição dos valores existentes através da revolta e da negação constante. Aí, uns funkeiros roubaram a gente ali na frente. Vamos lá? Após alguns minutos de rolê, é esses caras ali mesmo. Após alguns minutos de rolê, é esses caras ali mesmo. Após vários socos, pauladas, cintadas, pedras, pontapés, os gambés aparecem, todo mundo se dispersa. Após algum tempo, nos encontramos na Praça Tiradentes e vemos qual foi o saldo da treta. Na decadência da vida e da humanidade, com o passar do tempo, pensamentos e ideias vão se esvaindo e se dissolvendo. Mas os resistentes vão sobrevivendo, respirando a revolta e a contestação, negando a cultura estabelecida, rompendo com as tradições, revelando a ação e a manifestação caótica de resistência combativa. Após um outro rolê, ouve-se um carro frear e logo após um grito, punks filho da puta! Cinco figuras de cabeça raspada em um carro, um deles salta para fora do carro, mas rapidamente entra de novo. Eles saem rapidamente com o carro ao perceberem que a maioria de nós não correu. Então continuamos nosso rolê sem entender muito o que aconteceu. E novamente eles passam pela gente, varados. E novamente, e na terceira vez já estamos armados de paus e pedras. Um paralelepípedo é arremessado contra o carro deles, mas não acerta, infelizmente. Fúnebre, com a faca que eu mesmo afiei, quero Chegou pra esquina. Diabo de horror. Quem chegou no mal? No mal da vida. As crianças bailam no peito. Um arrasto sorri para o futuro. Mas futuro onde? Sou a faca que eu mesmo afiei. Quero agarrado. Sou a faca que eu mesmo afiei. Quero agarrado. Sim, somos assim, e por mais que nossos corpos lhe agridam os olhos, não somos sua imagem e nem seus porta-vozes. Não nos peça para pensar como você e nem pensar que nossa loucura é inferior ao seu estado de ignorância. Não somos lixo porque nossos conceitos são contrários aos seus. Você respira o mesmo ar que nós e nossa loucura refletir por onde seremos sufocados. As ruas pegam fogo. Ninguém mais é capaz de olhar nos olhos e dizer a verdade. Alguns se divertem em volta de um carro em chamas. Já não importam os ataques, nem que os idiotas ataquem. Uma velhinha é levantada do asfalto, mas um bastardo passa a toda velocidade em seu carro, deixando apenas aquele membro suspenso no ar pelas minhas mãos. O radicalismo para o punk é negar e criar os seus próprios meios de expressão, sem precisar participar do teatro capitalista, sendo o ponto de negação e de execração de valores. O radicalismo é a postura ideal ao indivíduo esclarecido em relação do mundo que o rodeia e seguro em relação às suas ideias. Após dormir um domingo inteiro em uma parte da segunda, após a chapação da festa que teve aqui em casa no sábado, resolvi na terça-feira de manhã meter o pé para a estrada e ir para BH. Após alguns minutos de caminhada, estava na BR, que fica próximo de onde moro. Depois de algumas horas pedindo carona, consegui uma direto para Barbacena, onde chegando, o caminhoneiro conseguiu uma carona para mim com um amigo dele. Cheguei em BH na quarta ao amanhecer. Tirei um ronco em uma praça e à tarde tirei um rolê pela cidade e postei para encontrar a Praça Fonsalino, por causa de informações erradas, no qual os punks se encontram todos os dias. Somos a sobrevivência dos que ousam chamar de miseráveis, o lixo do subúrbio. Somos os sentimentos expostos, o câncer da sociedade. Sentimos o ódio em nossos corações e a vontade de gritar bem alto. Somos o reflexo desse mundo miserável. Descartamos toda a ilusão poética e perspectivas de um futuro melhor. Queremos viver o hoje e o agora e não tentar mudar um futuro que é inexistente. Nos dois primeiros dias, caí na casa de uns punks no subúrbio de BH. Mas a partir do terceiro dia eu comecei a cair na rua com os punks de Jaraguá e Espírito Santo, pois o clima lá na casa dos punks não era muito bom. rolavam tretas o tempo todo, também porque era muito distante do centro e tinha que ficar calotando ônibus todo dia e se estressando com motoristas para manguear. No quarto dia começamos a cair em um prédio abandonado onde alguns já caíam há algum tempo. No sexto dia já tinham vários pães caindo no local. Trocamos algumas ideias e resolvemos então ocupar o local definitivamente. No quarto dia de ocupação à noite, saímos de rolê e logo após nossa saída, a polícia invadiu o local, prendeu dois indivíduos que não eram punks, que moram próximo ao local, que estavam fumando um baseado no local, e ainda levaram nossas coisas que estavam trancadas no banheiro. Ficamos uma semana tentando encontrar nossas coisas em quase todas as delegacias de BH. Enfim, encontramos nossas coisas, ainda fiquei mais uns dias em BH e fui no programa de rádio que os punks têm, onde os punks falam sobre problemas sociais, sobre punk, anarquia e tocam bandas de hardcore. Manguei uma grana e descolei a passagem de volta para o Rio. Tentando a sociedade.

vou voltar para ser. Partido obrigado, vou voltar para ser. Obrigado, vou voltar para ser. Explorado, vou voltar pra quê? Voltar pra quê? Voltar pra quê? Voltar pra quê? Voltar pra quê? Voltar pra quê? Quase tudo que sou, voltar para ter. Quase que sou, não tem nenhuma razão. Vou viver com tanto humilhação. Não, voltar pra quê? Voltar pra quê? Voltar pra quê? Voltar pra quê? Voltar pra quê? Voltar pra quê? Político é apenas isso. É nojento, é podre, é lixo! Voltar pra quê? Voltar pra quê? Voltar pra quê? Voltar pra quê? Voltar pra quê? Solidão, apenas o reflexo da inexistência de algo? Ou será que é apenas o reflexo da nossa incapacidade de querer mais? Em dezembro, dia certo não lembro, após um rolê que demos em Campo Grande, eu e Zé Vampiro, viemos para minha casa. Passamos o dia aqui e à noite partimos para BR, pois iríamos para um gig em Campinas. Dormimos na Dutra e no outro dia de manhã começamos a pedir carona. Pegamos 3 caronas e no outro dia, à tarde, estávamos em Campinas. Após procurarmos por algum tempo, logo avistamos alguns pontos e encontramos o Donatino. Acho que era uma terça-feira e o gig era no sábado. Nos dias anteriores ao gig, demos alguns rolês pela City e conhecemos todos e enchemos a cara todos os dias. No dia anterior ao gig, o espaço já estava lotado de punks e rolaram várias trocas de ideia, como muitas fotos e gorol até a madrugada. No sábado, amanheceu chovendo e começamos a encher cara logo de manhã. À noite, o local do gig estava lotado de punks e encontrei muitos punks que já conhecia, tinham punks de vários lugares do Brasil. O gig foi caótico, mas eu não consegui ver muitas bandas, pois estava muito chapado. À noite, é tempo de caos. Estilhaços de ódio vão rolar. Sons e ideias são segundos de caos. Nós somos as pestes negras. Vivenciamos e sentimos a fúria, angústia e desejo. Não somos vítimas do caos, mas estamos rasgados pelo caos que aqui se transformou. E essa diarreia que não para. Nos dias posteriores ao gig, muitos punks ainda ficaram no espaço enchendo a cara e trocando ideia. No sábado próximo rolou um piquenique em Atibaia, onde há uma ocupação. 2 dias antes, eu e o Zé Vampiro pegamos uma carona para Atibaia, mas não conseguimos. Então, molhamos o dinheiro da passagem e fomos no ônibus encontrando outros punks e já chegamos lá fazendo o caos. Encontramos alguns punks no centro e depois de tomar alguns gorós, fomos para a ocupação. No dia 24, fomos para o centro encontrar com o resto da pancaiada e depois de vários atrasos, partimos para subir para o lugar onde seria o piquenique, uma pedra no alto de um morro, uma montanha. No meio do caminho, pegamos uma trilha errada e se perdemos por algum tempo. O Zé desapareceu e ainda levou uma garrafa de goró com ele. Com todos os contratempos, conseguimos chegar no local onde iríamos ficar por volta das 10 da noite. E para piorar ainda, não tínhamos notícias do Zé. E nos organizamos, os organizadores do Punknik estavam mais perdidos do que nós que nunca estivemos no local. Eles não acharam a gruta onde iríamos ficar, começou a chover e só tínhamos uma lona preta que só devia caber umas 5 pessoas e uma barraca para 2 ou 3 pessoas. E estávamos em cerca de 20 pessoas. Ficamos ali naquela desgraça, espremidos e encharcados embaixo da lona e na barraca até as 5 da manhã. E para ficar mais puto, logo amanheceu, encontramos a gruta logo abaixo de onde estávamos. Que desgraça. Que desgraça. Acontecimentos e ideias. Resistindo como nunca, seguimos com a proposta de sempre. Crua, sincera e combativa, abordando a contracultura, vivendo autenticamente e intensamente o punk. Expondo nossas ideias, encaramos sem esperança o futuro, criando nossa cultura subversiva, fugindo totalmente dos padrões estéticos sociais e aceitáveis, expondo nosso real sentimento dia a dia, fazendo valer nosso sentimento pelo punk, incomodando e respirando o punk a cada segundo. Ali acendemos uma fogueira, fizemos comida, alguns dormiram, secamos nossas roupas e bem de tarde voltamos para a City. Chegamos de volta à ocupação, que encontramos lá, o Zé. No outro dia eu e Borat voltamos para Campinas e no outro voltamos para o Rio. Neurose, desenganos e frustrações. Carcaças esquecidas na sarjeta, desejos amordaçados e contradições. Corpos colados, calados e endurecidos, vomitando fome, sede e frio, calor. Cascos e coraças, medo, nojo, raiva e náusea, frutos, sulcos da existência. Muitos já se foram, logo vai amanhecer, outros ainda vão tirar um rolê, tomar um goró, fumar um beck, trocar uma ideia, mas logo não restará mais ninguém, todos voltarão para suas casas, entre aspas. O Berro Punk espera até o próximo ponte, até a próxima noite, resistindo e vivenciando a contracultura marginal. Punks na tora, use seu ódio. incompetente. Humanidade é quase incompetente. Humanidade é quase incompetente. Bandas que rolaram no programa: Hecatombe Nuclear, Náuso, Este Lastro de Ódio, Lixo, Própria Miséria, Estômagos Vazios, Defecto, Ódio, Mijando Canivete, Desleixo, Pasca, Fúria, Angústia e Desejo, Flores do Lixo, Rasgado pelo Caos, BSBH, Inocentes, Anarcólatras, Angústia, Bruxas do Caos, Desprezo, RNS, Lai e Armagedon.